Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos à continuação do cast dos Infiltradores. Sim, eles estão de volta. Depois de um 1º de abril, né, pra brincar com a galera, a gente volta pra continuar o cast de Metal Gear. E apresentando aqui os Infiltradores presentes, temos conosco General Jota, Ryu, João, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast de 1º de abril, né, galera? Mais uma vez aí, sorry, galera de FIFA versus PES, mas foi inevitável. A ideia foi muito boa. É, Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, a carta é do Gustavo Meneghelli, ele começa aqui mandando uma grande gargalhada aqui. E ele fala, caramba, que trollada master esse cast. Na minha lamentável inocência, cheguei a acreditar que seria verdadeiro um cast de vocês sobre futebol. Quando entrou a frase do Serginho Malandro, que é o pegadinho do malandro, né? Uhum. Fiquei alguns segundos parado processando e só depois de um tempo caí na risada completamente desacreditado. Esse foi pego de surpresa, hein? Foi pego na facada. Na facada. Fiquei ouvindo o início do cast até a frase do malandro, algumas vezes seguidas, até pensar, caramba, preciso ouvir o resto, senão não vou ouvir nunca o cast inteiro. Ele ficou voltando de novo pra ter certeza que não era mentira, né? Ô louco, cara! Tô espantado. Realmente ficou engraçado. Mais engraçado ainda, na hora que o Lula ficou se confundindo no número romano lá, se era o I na frente do X era 9 ou era 11. O rei da França, né? É, o rei da França, né? Ah, fala aí que se eu acertei, pô. Fala aí se eu acertei. Enfim, foi um dos casts mais engraçados que já ouvi. A ideia do cast 1º de abril foi muito boa. Mais uma vez, parabéns. Pô, bacana, cara. Obrigado pela cartinha. Ele mandou obrigado sugestões por ter entendido. Ele mandou sugestões também de tema. Valeu, também tá anotado na nossa lista de sugestões. É, logo a gente vai começar a usar as sugestões, né? Porque só mandar sugestões a gente não usa também. Né? É, então. E não vai ser trollada a gente dando sugestão. A gente já usou, né? Mas vamos lá. Valeu pela cartinha e valeu por ter entendido aí a brincadeira. A gente se divertiu muito quando a gente pensou em fazer isso. Vocês não fazem ideia como demorou pra chegar 1º de abril, né? É mesmo, né? A gente tava com muita vontade de fazer esse cast. Vou ler a cartinha do João Vitor Teixeira da Silva. Bom, ele começa, olá pessoal da Orion Games, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês forem ler esse e-mail. No momento é boa noite, né? E vamos lá, depois de passar um tempo, sem ter tempo, junto de faculdade, trabalho e falta de um MP3 player, finalmente tomei vergonha na cara e comprei um celular novo, e com ele posso escutar os casts durante a viagem de ônibus e de trem. Mas devo admitir que quase não volto a escutá-los, pois quando eu vi FIFA versus PES, minha vontade se foi. Mas esse aqui é o contrário, né? Ele não gosta de FIFA versus PES. Mas aí percebi que era 1º de abril e logo soube que deveria ter algo mais ali. Ele sacou, né? E realmente tinha. E depois de escutar esse podcast, entrei em um efeito em cadeia. Estou escutando um cast por dia agora. Cara, que da hora isso, cara. Eu acho muito louco, assim, quando as pessoas têm essas sensações, assim, que dá uns 5 minutos, sabe? Você provoca uma reação e motiva a pessoa de alguma forma. O cara, né? Já fechou a cara, já quando viu que era de futebol, já. Tem gente que não gosta mesmo, né? É, eu achei muito da hora, cara. Fechei a cara, depois, peraí, 1º de abril, peraí. Deve ter sido a glória pra ele, cara. Vem uma trollada num cast de futebol. Vamos lá, só senti falta de comentário sobre um tipo de mentira que era muito clássico em fliperamas há alguns anos. Quando vinha aquele garoto mais mentiroso, geralmente aquele que nunca jogava e só ficava do lado da máquina esperando alguém colocar uma ficha para ficar comentando e dizia que tinha como fazer algo. E todo mundo sabia que era impossível, alegando que o primo dele, que morava não sei aonde, tinha feito uma vez. Eu sei que não é mentira de 1º de abril, mas mesmo assim era um tipo clássico de mentira. Essa é verdade, cara. Isso aí é só as lendas, né? É verídico, né? Da cultura arcade. Pula ali que você ganha uma vida. Esse mulher cai naquele buraco ali que tem um segredo. É, então. Sai ali que você vai cair numa espaçonave. E para finalizar, ele gostaria de parabenizar a gente pelos excelentes podcasts e dizer que tá escutando os casts antigos e vejo que vocês estão melhorando cada vez mais. Pô, cara, obrigado, meu. Você faz muito uma coisa, você tem que ficando bom naquilo, cara. Senão tem alguma coisa errada, né? Que bom que a gente tá melhorando, né? É, então. Mas ainda não estão perfeitos. Tá bom, a perfeição é inalcançável, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de buscar. E acho legal que, pelo que vocês mesmos falam, vocês estão cientes disso. Pô, cara, e como? Valeu, pessoal. E ele pediu aqui pra escrever uns artigos pro site aqui, pra analisar. Então manda aí, cara. Manda aí, a gente analisa. Vem ajudar a gente a fazer. Vocês já ajudam com comentários, né? Então, mas se você sente que pode ajudar mais, manda aí o que, que você pode fazer, que o diretor tá de olho, né, diretor? Ah, sim. Mas beleza, isso aí. Valeu pela sua cartinha. E tem alguns comentários que valem a pena ser lidos no mural, né, Raid? Então, em geral, pelo que eu vi no mural, no Facebook, né? Eu postei esse... Na hora que postei o podcast, eu já fiquei rindo sozinho aqui, né? Vendo a reação. É. Uhum. Mas eu acredito que o pessoal caiu bastante, né? A maioria caiu. Teve uns aí que ficaram com raiva. Cara, fala pra gente. Tem um botão que você clica assim, publicar, e aí aparece? Tem, exatamente isso. O podcast fica lá e tem um botão... Exatamente isso mesmo, né? Publicar. A sensação de clicar, assim, a marotagem de clicar. Depois de ter gravado tudo, só tá um dedo de pum. Nossa, é, aí quem fica dando contra F5 sou eu pra ver os comentários, né? E ver a reação. Foi engraçado, né? Tipo, o Dinho colhendo, arrancando os cabelos, né? Que queria o cast do FIFA. É, finalmente, né? É, então. E tem gente que não gostou, não queria ouvir, porque era de futebol, né? E acontece tudo isso, né? Mas tem alguns aqui que eu achei interessante, né? Teve o Chef Master, ele mandou um comentário lá falando que... Cara, vocês zoaram todo mundo nesse 1º de abril. Eu gostaria de saber se nas cartinhas foi zoação um menino de 5 anos jogando Metal Gear. Então, não foi zoação. Ele mandou realmente a cartinha. Ele mandou realmente. Acho que era a zoação dele com a gente. Eu também acho, né? Pode ser que ele antecipou o movimento, né? Pode ver que ele se ligou antes que o próximo cast ia ser no 1º de abril e já mandou a mentira antes, né? Olha o nível da galera, cara. Olha o nível da galera. Então, o Rodrigo Pereira também mandou um comentário falando que pensou que ouvi pela primeira vez a opinião do Cetista sobre um game de futebol, né? Ele até falou que teve que rejogar os jogos e tal, mas quando de repente, troll face, né? Então não foi dessa vez, acho que não vai ser tão logo que vai ter um cast de futebol nosso, né? Beleza. Não sei, é imprevisível, né? Teve um outro que comentou também, que falou, cara, quando eu vi Homem Mal e Cetista no Canon, tipo assim, achei meio esquisito, assim. Sim, o pessoal desconfiou, né? Quando viram a gente, né? Não é jogo de tiro e não é Bioshock, e, tipo assim, tem os dois, é esquisito, né, cara? É esquisito. Que a equipe, né, que tava nesse... Os participantes desse cast, ninguém, né, manja nada de futebol. Então... É, gente. Mario Strikers dá pra gente fazer, mas não sei se vocês consideram... Mario Strikers está para o futebol, assim como o Mario Kart está para Gran Turismo e Forza. Assim como o Smash Bros. Está para um jogo de luta. Né? Exatamente. É só trollagem da Nintendo, né? Mas a gente adora essas trollagens. É isso aí. É isso aí. Então, recadinhos, Raid? Recadinhos, mandem... cartinhas pra gente, mandem sugestões de tema, a gente promete que vai fazer. Curtam lá no Facebook, sigam no Twitter e espalhem, já que vocês gostam tanto do Aerocast, espalhem aí e aumentem mais ainda. Vem de nós aí, galera, vem de nós. Isso, vem de nós aí. Mas beleza, é isso daí, valeu pelas cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? Pra começar, o João identificou que no cast passado ele falou uma besteira, né, João? O que você tinha falado? É isso aí, cara. Ouvindo o cast, bem no finalzinho eu comentei que o Otacon tinha dito ao Snake pra pegar as PAL codes que desativariam o Metal Gear. Só que, na verdade, quem disse isso ao Snake foi o Donald Anderson, lá no início. E por mais que isso possa parecer um pequeno detalhe, é de fundamental importância pro andamento do roteiro da história. Então foi o Donald Anderson que disse ao Snake sobre os PAL codes. Cara, isso me lembra uma frase do Chapolin, sabia? Qual, meu irmão? Burro! Dá zero pra ele! Que burro, dá zero pra ele! Bacana. E, bom, aí tem a introdução da Sniper Wolf, né? É isso aí. A gente tinha comentado no outro cast, mas agora agora a gente vai poder falar de todo o resto. Então, depois do Snake ter derrotado o Psycho Mantis, ele e a Meryl foram pra torre pra usar o pau que já tava com a Meryl, que a Meryl tinha pego com o Kenneth Baker, e os dois utilizariam os pau codes pra desabilitar o Metal Gear. Só que no meio do caminho, né, aconteceu que ela foi atravessar uma rua, né, uma vielazinha, e ela tomou um tiro de sniper. Não era bem uma viela, né, era tipo, tinha um corredor enorme. Aí ela foi andando e ela tomou um tiro. Aí a Sniper Wolf tava lá em cima de um tipo de barricada, esperando eles. Isso. Camperando. Camperando. Setista mode on. Setista mode on. E a menina, hein? É menina, hein? Ela é boa trolladora, né? Porque tem um campozinho minado, né? A Meryl vai, anda ali no campozinho minado, te ensinando o caminho que você tem que fazer. Quando ela chega do outro lado, no final, ela toma um tiro. A Meryl não tinha airstrike pra chamar. Não tinha, já era. Não tinha. No máximo, homem mal, tem a caixa de papelão pra se proteger do sniper. Você acha que é o suficiente? Cara, eu acho nem um pouco. Bom, se bem que no universo Metal Gear pode até ser. Né? O que é mais resistente, o casco de tartaruga ou a caixa de papelão do Snake? Pô, cara, acho que no universo Metal Gear qualquer coisa pode ser, cara. Você destrói blindado com uma M4 no Metal Gear Peace Walker, então... Caramba, meu, você destrói blindado com uma M4? É, sim. Essa M4 é boa, hein? Essa M4 é boa. Mas e... Cara, Sniper Wolf é... Na realidade, todos os inimigos, quando eles morrem em Metal Gear, né, eles contam uma história, assim, mas eu acho que, tipo, foi uma... Bom, vamos falar do duelo, né? Porque essa é a primeira aparição dela. É a primeira aparição, tipo, aí você chega lá e a Meryl toma o tiro e tudo, aí o Snake tem que derrotar ela. Porém, o Snake não tem sniper. Aí você tem que voltar lá atrás, nem lembro onde. Aí você pega o sniper, volta pra lá, um tempão depois e ela ainda tá te esperando, já que ela é uma sniper, né? Ela tem paciência e você duela, tem um duelo de sniper com ela. Você lembra o endereço, Rio, da sniper? É lá no... naqueles armazéns próximo onde você enfrenta o Ocelote a primeira vez. Os caras é bom, sim, hein, sim. Olha, os caras é bom. É, velho, que você tem um cartãozinho. E o pior é que assim, né, você tem que pegar a sniper pra enfrentar ela, só que no maldito corredor tem uns vãos no canto pra você se esconder. Aí, sim. Pô, você pensa, beleza, não tem a sniper, mas eu acho que tipo, se eu correr entrando nesses cantos, eu consigo chegar até lá, né? Mas o jogo não deixa, cara. Isso é uma coisa que me deixou puto. Uhum. É, você é obrigado a voltar... Caixa de papelão, meu irmão. Caixa de papelão. É. Ela é rápida no gatilho, ela. Você dá um passinho assim no canto, bom, já toma. Essa aí talvez seja uma mal escolha de level design, né, cara? Uhum. Quando você vê uns cantinhos desses, você como jogador já sabe o que fazer, né? É, e não serve pra nada aqui. Pior que não tem, não é que não tem um só, tipo, tem uns 3, 4 até chegar lá. Acho que foi só pra te trollar, hein? É, então, porque só pra trollar nós. E entra na esquerda, depois na direita, que todo jogo todo jogo tem sempre um corredor com os cantos que fica rolando uma pedra, ou um desce, pra você esconder no meio. Naqueles cantos tem câmera, né? Tem. Pra quando você passa lá, tem uma câmera que te detecta daí, né? É, então, mas... Acho que esse que é o objetivo das vielas, né? Mas, e aí, depois desse primeiro encontro com a Sniper Wolf, né? Que rola, João, na história? Ocorre o duelo aí, né? Que você até pode usar o diazepam pra dar estabilidade pra sua arma. É, esse é o objetivo do diazepam, na verdade, né? Que você pega ele antes... Isso, ele dá estabilidade, você não fica tremendo. Daí, eu não lembro exatamente. Vocês conseguiram acertar tiro sem diazepam, tremendo já na cara? Cara, eu já consegui, mas é difícil. Meu, cigarrinho, cara. O cigarro estabiliza. Não, sem cigarro e sem diazepam. Eu não sei nenhum dos dois. É porque acabava meu diazepam, eu já tive que derrotar ela assim, meio com todo o droga. Mas meu diazepam acabou também, eu tive que fumar. O Snake podia ter uma pinga no bolso, né? Daí firmava o pulso. Também. Pô, mas isso aí eu gostei até, nem comentei, mas esse negócio de tomar diazepam foi a primeira vez que eu vi, assim, você ter que ficar calmo e tal pra dar um tiro de sniper no jogo, que os outros tanto faz, tá ligado? Você dá um tiro de tudo quanto é jeito, qualquer outro jogo. Normalmente você perde a respiração, na verdade. É, mano, soldado bom, ele tem que aprender a controlar a respiração, ainda mais um sniper, ou seja, mais uma prova que Snake é minha boca, cara. Ah, eu acho que o Snake é dopado, cara. Só isso. Ah, cara, o Snake é drogado, só mesmo. Só isso, cara. Relaxa. Mas alguém consegue se lembrar como que eles foram pegos? Eu não me lembro, pra ser honesto, cara. Porque nesse momento, a Mary e o Snake são pegos pelo Ocelot, né? E são torturados. Não, foi nesse momento exatamente? Eu, sim, se eu não me engano, foi. Após a batalha. Assim que você derrota... Isso. Assim que você derrota ela, você chega perto dela lá e junta um monte de soldado em volta. Ah, é, tem razão. É, isso aí, ele avança. É, então, é uma cena num corredor, tá nevando. É, eu lembro dessa cena. Todo mundo em volta, você fala, ih, fodeu. Não tá nem nevando, que é interno, mas é, eu lembro disso. Não, mas eu acho que tá, cara, tipo, quando você, ou tem uma parte que tá nevando, cara, que você tá cheio, não sei se é perto desse local. É numa outra batalha com ela. Numa outra? Ah, então tô viajando. Ela tá de roupa amarela nessa batalha aí. Ela é de roupa amarela, tipo ninja. Aí, lembrando que a gente não mata ela nesse duelo. É. A gente só espanta ela, vê que a gente não é medíocre, snipe medíocre, ela sai correndo. Ela fala, e o bicho vai pegar, vou dar linha aqui. Pede arrego no primeiro. Ah, ela pede arrego, meu irmão. O Snake não é tão meia boca assim. Sniper Wolf, cara. Sniper Wolf, depois, camper das camper, cara. Depois que ele voltou o caminho inteiro, pegou uma arma, se drogou, encheu a cara de comprimido. Ele podia tomar 10 tiros que ele não ia sentir, cara. Mas aí eles são presos, né? E aí, o Snake se dá mal. E é nesse momento que o Otacon aparece. É isso? Na verdade, é tipo, a gente tem que falar da tortura, né? Que o... É, tá lá o Ocelot na fila dos deficientes, lá com o braço enfaixado, aí ele começa a torturar o Snake com um raio. Aí caso você... Ele diz que se você não conseguir resistir à tortura, ele vai matar a Mary. É mesmo. É essencial essa parte pro final do jogo, né? Uhum. É. Então, aí, nesse negócio, você decide se a Mary vai ficar viva ou não. Se você resistir, ela fica viva, senão ela morre. É, morre, né? Aí ele fala, você pode tentar resistir, você pode se entregar e contar o que ele queria saber. É. Ou se você morrer tentando, você vai morrer e não tem continue. É, o pior é que não tem continue, não, ele fala, cara. Deixa claro, se morrer, não tem continue. Ele fala. Ah, mas dá muita raiva aquela parte da tortura. Ah, aquela parte é difícil, cara. E é um minigame, né, velho? É, cara, cansa. Tão mais rápido que o God of War, tá ligado? Cansa as mãos e dá uma raiva daquele velho lá, dá uma vontade de... Cara, eu só consegui... Entrar na TV e surrar aquilo. Eu ia com o dedão, aí na segunda parte ia com o dedo indicador e ia apertando com todos os dedos. Não, e conhecendo o Kojima, eu acho que é totalmente intencional ser cansativo essa parte, né, cara? Que é pra mostrar a dificuldade de um cara que tá sendo torturado. Endurance. É a resistência física, tanto do jogador quanto do personagem. Ainda bem que ele nunca mais fez isso. Cara, aí se você perde, né, não tem continue, mas você causa um lapso, tipo assim, você causa uma fenda no tempo e espaço, né, velho? É, time paradox, velho. É, então, paradoxo. Tem muito isso no Metal Gear Solid 3, time paradox. É, então, nossa. Mas e aí, eles são presos, né, tipo, se ele se resistindo à tortura, né, ele vai pra cela e aparece o Super Nerd. O cara. Você, ou resistindo ou não, ele. Você, quer dizer, se você contar pra ele ou resistir, ele te manda pra cela. E assim, curioso que quando você chega na cela, tá o corpo do Donald Anderson lá, né? Que morreu de ataque do coração. Só que o corpo já está num estágio podraço, de. Podraço. Isso, já tá podraço, já tá num. Podia dar, seu Snake, porra, que merda é essa? Esse cara morreu, não tem nem 3 horas, sabe? Como é que esse corpo já tá cheio de verme, já tá cheio de coisa? E aí já entra um suspense, né? Porra, o que será que aconteceu? Não era. Eu acho que assim. Poderia até virar uma propaganda de cigarro. Ele fumava, Snake. Ah, puta que pariu, eu tô fudido. Mas aí nessa cela, você se encontra sem arma, né? Só tem uma cama, o corpo do outro lado da sala e você. Aí você tem que pensar em algum jeito de sair dali. E tem alguns guardas passando do lado pro outro. Aí... Na verdade é só um guarda e esse guarda é especial, depois eu conto depois que você falar aí. Ah, pode crer, pode crer. E alguém sabe se tem como sair da cela antes do Otacon chegar ou só dá depois que ele chega mesmo? Só depois mesmo. Não tem como. Ele chega rápido, cara, é o primeiro, vem um soldadinho assim e é o Otacon. Porque eu sempre pensei que tinha como se esconder embaixo da cama e o guarda sumiu. Só depois, mas qual é a forma de escapar? É. Depois que ele te traz o ketchup, né, e o lenço. É, aí tem ou você se finge de morto com ketchup ou você se esconde debaixo da cama. É, o Snake é cheater mesmo. O Snake é cheater. Faz barulho pra caramba. É. E o aí cara com a maior caganeira lá, o guarda, né? É, esse cara é. Se você espreme o ketchup com guarda na sua frente, ele pergunta: o que você tá tentando fazer, rapaz? Tá maluco? Esse guarda aí, ele é o nome dele. Eu não acho que ele deve falar no final. É Johnny, é o Johnny Sasaki. É que tipo. Isso tem até uma história engraçada que eu vou contar no cast de Metal Gear Solid 3. Então esse cara, ele vai ser importante lá no Metal Gear Solid 3. Vai estar com a ganeira ainda? Na verdade não, mas vai ser engraçado a parte que aparece uma... tem a ver com ele. É o mesmo soldado que a Mary abateu no começo do jogo. É, exatamente. Que fica sem cueca lá. Então, esse cara esse é um cara bunda, velho. Apanha de mulher. Vai trabalhar com caganeira. Deixa o prisioneiro fugir. Não, então no Metal Gear 2 também ele tem caganeira. Isso eu não tô maluco, no 4 Metal Gear... tem, cara. Não, cara, o Johnny, ele também aparece. Cara, ele vai aparecer no 4 também, né? É, sim, ele cara, é o marido da... O 3 tem uma história com ele também. Mas eu não joguei até essa parte ainda. Então, o 3, quando a gente fizer a cast do 3, a gente conta a história que tem a ver com esse Johnny aí também. Mas ele é um soldado importante pro futuro, que tem caganeira. É um soldado do futuro. É um soldado do futuro. É um soldado do futuro. O verdadeiro soldado do futuro. Ah, mas então é, mas o Otacon, então ele chega lá com a roupa de camuflagem dele e o Snake até pede: ah, pô, me tira daqui. Aí ele: ah, mas eu não tenho chave daqui. Ele: ah, mas o guarda tá no banheiro, vai lá, bate nele e pega a chave. Mas eu não sou um soldado, pô. Eu sou um merdão, pô, não sei bater nos outros. Aí o Snake: então o que você tá fazendo aqui? Ele: não, só vim te trazer um lanche. Ele vai dar um ketchup e um hambúrguer pro Snake. Aí o Snake tem uma ideia melhor, né, do que fazer com ketchup. É. O Snake é cheater, né, cara? E tem uma outra coisa que é engraçado a gente mencionar, que se você demorar pra fugir da tela, se você demorar pra fugir da cela, você é torturado mais vezes, e ainda fica resfriado. Olha, não sei. Ah, é, tinha esse bagulho de você ficar espirrando, chamar atenção, velho. Putz. Você fica espirrando e tem que ir numa sala lá mal protegida pra ir pegar... um remédio, cara. É o terceiro... esse é o terceiro modo de escapar. Eu tava tentando lembrar dele, é esse aí mesmo. Você, tipo, fica... acho que é 3 vezes que você tem que ser torturado, aí você fica gripado. Aí tem um botãozinho lá que o Snake consegue... Não, na verdade é, ele vai espirrando, aí o guarda vem checar e tal, aí você dá porrada nele e foge. É, então, mas nem tanto isso, que o ruim... é que você no jogo, você tá lá... enquanto você tá jogando, se você estiver resfriado, você espirra e chama a atenção dos inimigos. Tem que ir lá pegar o remédio. Mas na realidade eu acho que esse daí é o leite com pera. Eu não consegui fugir de nenhum dos outros formas, entende? Aí eu vou fugir dessa forma e vou ser penalizado. Exatamente. Eu concordo. Mas eu não sabia que dava que você ficar resfriado, dava pra espirrar. Dava pra espirrar e fugir. Eu sempre fugi usando o método de entrar debaixo da cama. Eu já usei todos. Eu também acho que eu lembro ter usado todos, sim. Eu tô falando que eu lembro que esse de espirrar chamava atenção. Na realidade, acho que o de espirrar foi o primeiro que eu usei. Eu tava no Very Easy. Foi o leite com pera. Modo leite com pera. Então, eu já peguei esse de eu cheguei a ficar doente uma vez, mas não usei. Não sabia que dava pra usar esse esquema pra fugir. Eu sabia que só que te atrapalhava depois de correr e pegar o remédio. Você não fez a fugida no Very Easy, cara. Não fez a fuga no Very Easy. Inclusive, se eu não tô enganado, aonde você pega o remédio é um dos primeiros lugares que você pega aquele míssil Stinger, que você controla o míssil, lembra? É sim. Você tem que até usar ele pra destruir umas câmeras. É sim, é antes de enfrentar o ninja, esse míssil Stinger aí. Isso aí é difícil, cara, controlar ele, porque ele ganha velocidade muito rápido. No Metal Gear Solid 1, eu acho que é o jogo mais fácil de controlar esse míssil aí. Mas na época eu achei difícil, cara. Eu sofri pra controlar o míssil, cara. E aquele corredorzinho lá que não podia passar, porque senão o negócio fritava você. Então. Eu usava máscara de gás também, porque tava tudo envenenado. Na realidade, não é Stinger esse daí, é uma arma que chama Nikita. Nikita. O Stinger é o de derrubar helicóptero. Stinger é pra derrubar helicóptero. Pra derrubar coisa um pouquinho mais pesada. Nikita, que é o de controle remoto. Era o missilzinho de controle remoto. Não. Mas eu achava muito louco, cara. Uma das coisas high-tech, assim, de Metal Gear, que eu achava chapado, cara. Mas depois que a gente foge da prisão... ainda mais. Fugir da prisão espirrando e pilotar um foguetezinho a controle remoto, não tem coisa que... não tem preço, cara. Não tem preço. Acho que sobre a prisão, a única coisa que vale pra comentar em relação à história é que o Snake, ele liga pro Campbell, né, de dentro da prisão, e aí o Campbell finalmente assume que sabia da essência do Metal Gear, né? Que até então ele tava negando, assim. Falou, não, ninguém sabia, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, todo mundo mente pro Snake, ele é um bundão mesmo. Acho que em todos os jogos... Cara, mas ele tem que cheatar, tá vendo? Se ele não fizer cheat, porque todo mundo faz cheat com ele. É, cara. Mas a maior mensagem assim, da série Metal Gear, acho que em todos os jogos, é manipulação, né, cara? No 2, ah, cara, é tipo no Metal Gear Solid, no God of War 1, que todo mundo mente pro Kratos também, tá ligado? É a mesma coisa. Na realidade, até tem um negócio, os caras mente, tipo assim, mente big time, assim, é tipo, não leia a letra miúda, né? Tipo assim, forgiven but not forgotten, né? Tipo assim, vai ser esquecido, tipo assim, vai ser perdoado, mas não vai ser esquecido. E ele todo bobão lá, não leu a letra miúda, achando que ia ser esquecido. Mas aí, saindo da prisão, ele perdeu a Palki, né? Que o Ocelot tomou dele. É, mas tem mais um detalhe aí ainda. Quando você sai da prisão, o Ocelot, você vai pegar suas coisas lá, o Ocelot ainda põe uma bomba no meio das tuas coisas. Ah, verdade. Tinha esquecido de... Pior que é, cara, o Ocelot é muito cheater também. Ele faz um pickpocket em você. Pode crer. O Ocelot também é cheater pra caramba, cara. É outro, é o que eu falo, ele tem que ser cheater, cara, porque os caras são tudo cheater no bagulho, cara. É, mas depois que escapa da prisão, não lembro o que acontece. Ele continua subindo o prédio, né? É a única coisa que ele tem a fazer. E aí é lá que ele encontra o Liquid de helicóptero. Ah, tá. Cara, tem aquele monte de soldado, né? Essa descida. Tem aquele monte de soldado, tem que sair dando tiro neles. Aí vai subindo, que toca o alarme. Tem que subir um prédio, daí descer o prédio de rapel. De rapel, né, cara? É. Foda. Enfrenta os Liquid Snake de helicóptero, depois desce o prédio de rapel pegando fogo. E é o cara te dando, descendo bala em você. Descendo bala ainda, caraca. Pra depois você chegar lá embaixo e você ter brinquedinho pra derrubar ele. Não, você derruba. É. Você primeiro. É, acho que derrubar o helicóptero. Acho que é lá em cima. Lá em cima, assim. Aí depois ele vai. Ah, o pessoal vai metralhando você dentro da descida. É, vai metralhando o pessoal. Cara, eu lembro que foi um momento bem tenso, assim, do jogo pra mim. Mas é que eu morri legal, pra caramba, né? Velho. É bastante legal, mas eu morri bastante. É divertido pra você usar Stinger, né? Pra derrubar o helicóptero também. E é interessante também avaliar como o Kojima, a gente já falou várias vezes, ele é muito consumidor de cultura pop, assim. O helicóptero, na primeira vez que ele aparece durante o conflito, né, que ele já tinha aparecido no início do jogo, ele é apresentado meio como um vilão do Alien, sabe? Primeiro vem o som dele de longe, o que tá acontecendo? E depois mostra um relance dele passando, assim, que porra é essa? Aí depois mostra um pedaço dele, até que mostra ele inteiro, você vê o início. Aí falaram, Snake, isso aqui é um helicóptero. Helicóptero? Não, é quase isso. Quando você sobe lá no hangar no começo, que o helicóptero desce, ele fala, a Hindy. Aí depois, quando o helicóptero aparece de novo, a Hindy. Não, meu filho. Não, esse é meu, seu pai e sua mãe vestido pelo baile dos enxutos, né? É. Mas, pô, é bem bacana. E outra parada cinematográfica que é até desnecessário falar é desse de rapel, né, bicho? Descer de rapel com um monte de negro te atirando. Quantas vezes a gente não viu isso? Cara, essa parte foi muito legal mesmo, cara. Muito massa. Acho que eles nunca repetiram isso, né, cara? Nunca. Na própria franquia, que eu me lembro, não. É, e é legal no final, quando você derruba o helicóptero, né? O Snake dá uma trollada no Liquid, né? See you in hell, Liquid. Mas funciona, né? Que um pouquinho depois você acha. É, um pouquinho depois você acha ele lá vivo. É o que é outra parada de filme dos anos 80 foda, né? Vilão nunca morre. Sempre volta. Caraca, ele tá hard, filho da mãe, cara, ele não morre nunca mesmo. Esse dia é quase o Highlander, né? É, cara. É a cara do... Só pode haver um, né, cara? Highlander mesmo. Cara do Christopher Lambert. Tô com medo que tem um Metal Gear 5 assim do lado, o Link ainda tá lá, cara. Cara, eu não duvido, né, que vão dar um jeito, vai saber. Né? De repente... como termina o 4 e ainda dá pra ter o Liquid de novo. De repente sobrou um resto de unha, sei lá, alguma coisa assim, um fio de cabelo, aí... E o pior que assim, né, quando eu vi essa cena, cara, quando eu, depois que a gente vai falar que eu vi o paraquedas, cara, meu, eu fiquei muito puto, velho. Falei, mano, como é que o cara foge de um helicóptero de paraquedas, cara? Mas aí depois, bem um tempão depois, eu tava lendo que, tipo, que existia já na época do jogo mesmo, uns sistemas pra auto-ejeção de helicóptero, cara. Era auto-ejeção, ele apertou o botão e sai a cadeirinha com paraquedas. É. Então, mas ele cospe o cara pra frente, né? Porque não, é pra cima. É pra cima, cara. É pra cima, ele tem uns explosivozinhos na hélice, que quebra a hélice. Senão, né? Porra. Senão, pô, o cara ia sair, pô, tipo, já ia decepado. É completamente lusitano, né? Esse dispositivo de ejeção, né? Uh-huh. É de ejeção e trituramento. Uhum. Então, queima de arquivo, né, velho? É, queima de arquivo. Você ejeta o cara, não sei porque você vai ejetar um cara que vai morrer, né? É, tudo bem. É melhor você deixar ele lá dentro, que você tem, ou porque você quer matar mesmo, então você joga ele na hélice, que é certeza absoluta que ele não vai sobreviver. Mas falando de gente que vai morrer, né? O Liquid não morre nesse daí, mas logo depois tem alguém que morre. Né? Dessa vez não escapa. Né? Uhum. Quem que morre dessa vez, general? Não lembro. Agora é a hora da Sniper. Eu tô mais de Snake aqui, que eu tô. Sniper Wolf. Sniper Wolf? Sniper Wolf? Mas agora. Sniper Wolf tem razão. Tem razão. Depois que o Liquid acaba, você chega numa área cheia de neve e tá o negocinho lá e você encontra a Sniper Wolf. E ela tá de roupa branca, camuflagem branca. E no meio das árvores e tal, aí tem. Você tem que ficar lá naquele cenário grandão que tem vários lugares pra você se esconder e ter uma luta de sniper com ela. E aí o detalhe é que o cenário é bem maior, né? Então a luta fica complicada, maior, né? É, inclusive esse negócio do helicóptero que eu falei, é do paraquedas, você vê depois que você derrota ela. No fundo dela. É, tem razão. Aí você tem que se esconder e usar o... Você pode usar aquele também visão termal ou não. Eu nunca usei, eu acho. Também ajuda, dá pra cara. Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, mas eu ia usar cheat demais. Aí você... Cara, o Snake é um cheater. É, eu sei disso. O que eu acho louco é que é uma morte, cara, uma morte bem lenta dela, assim, né? Tipo, depois que você termina a luta, assim, tem um baita texto, né? Isso que eu acho bem louco, assim. É uma morte quase artística. Ai, cara, essa parte aí que o Otacon vira emo. É, o Otacon vira emo, começa a chorar pra caraca. E cara, o choro do dublador do Otacon, putz, grilo, que irritante. O cara parece que tá morrendo quando tá chorando, cara. Nossa. Aí vem os lobos participar do funeral também. É uma merda só. Cara, cara, vocês lembram do choro do Otacon, cara? No Metal Gear 2 é pior. É um final emocionante, quer dizer, é uma morte emocionante. Cara, mas é tipo, a emoção acaba quando o Otacon começa a chorar. Meu, a emoção acaba na hora que ela deu um tiro na minha direção, cara. Tira daí, velho. Cara, como é que você vai fazer luto com uma pessoa dessa? Não é a emoção começa aí, meu irmão? Não, a emoção acaba e aí começa a técnica. Ô louco. Bom, e é nesse momento que a gente começa a desconfiar que o Big Boss tinha um orfanato, né, cara? Porque ela também era adotada pelo Big Boss. Ah, cara, o Big Boss é filho da mãe, cara. Ele é foda. O Big Boss encontrou ela numa zona de guerra, né, que ela vivia no meio da guerra e tal. Aí pegou e adotou ela. Trouxe pra cá e treinou ela como sniper. Aí ela até fala que ela, a partir daquele dia, ela começou a ver os conflitos pelo olho, pela lente da sniper, né? Do lado de fora. Ah, mas isso é muito bom. Você tira alguém, uma criança traumatizada pela guerra, que vive pela guerra, e transforma num soldado. Transforma num soldado, foda. Nunca vai dar errado. Isso sempre dá certo, cara. O Big Boss tem um raciocínio foda. Algo interessante também é que, como o Lua disse, ela tava morrendo, mas, tipo assim, talvez ela ainda podia sobreviver, sabe? Só que ela pede pro Snake pra dar um tiro de misericórdia, né? Essa parte foi cruel. Ah, tem razão. Essa parte é muito como matar cachorro, sabe? Cachorro feriu a pata, vai morrer, aí você vai dar um tiro na porra do cachorro pra morrer. Caralho, foda isso, cara. Já foi tarde. Aí fica a bandana do Snake assim, voando. E chega o Otacon aí, dá aquela merda toda lá. É engraçado que o Snake também zoou o Otacon, né? O Otacon fala, pô, mas não, antes disso, numa conversa pro Codec, o Otacon pede pra não matar ela. Pede pra não matar ela, tem razão. Fala, não, pô, eu gosto dela e tal. O Snake fala, isso pra mim parece síndrome de Estocolmo, sabe? foi sequestrado e... Cara, o Snake pelo menos quer que se dane, né, cara? Ele mata mesmo. Mata mesmo. Tá certo. Essa aí é a única parte que o Snake não é bundão, né, meu irmão? É, também com a mulher deitada no chão, a pistola na cara. Porque é um macho. Mas foi ele que deitou ela no chão, meu irmão. Então, tô falando, até aí... Só terminou o título feito, tá certo. Só tá concluindo. Aí liquidou a fatura. É. Mas aí logo depois dessa parte também, cara, é boss fight atrás de boss fight. Na verdade, depois dessa parte aí é engraçado que tem o do segundo CD. É, daí desce a escada e segundo CD. Desce a escada e segundo CD. Para aí, Snake. O quê? Agora é a hora do segundo disco. É. Cara, o pior é que no 4 eles zoam com isso, cara. Eles zoam é no momento bem, tipo assim, é no mesmo local. Mesmo local, aí. Ah, desceu aí. Snake, tá na hora do segundo CD. O quê? Segundo CD? Eu não tenho segundo CD. Aí, ah, é, tem razão. Agora o sistema Blu-ray, tudo bem, você pode... Tudo bem que tá tudo... É um Blu-ray de duas camadas, esse aqui ainda por cima. É uma... Não, ele dá uma série... Ele dá uma série de informações do Blu-ray, não sei... É, ele dá do Blu-ray, do PlayStation 3. O Merchan, cara. O cara fez propaganda dentro do jogo, cara. Dentro do jogo. Pra quem já tinha comprado o console. É. É. Mas aí logo depois você passa por essa sala é quando você enfrenta o Raven pela última vez, né? Tipo, agora ele sem o tanque de guerra. Os elevadores lá que não tem nada mais. É, e você também tá vendo. E você também tá vendo o Metal Gear já, né? Ficavam passeando em cima do... É nessa aí que vem os caras invisíveis. Os carros sobrevoando. É nessa parte aí que vem os caras invisíveis também, né? Lutar no elevador. É o Otacon até liga pro Snake e fala: ah, Snake, tinha um lugar aqui que tinha, sei lá, cinco roupas de invisibilidade e não, sumiu não tudo. Tem mais. Então, você encontra de outros os trouxas no mesmo lugar. É que um não consegue ver o outro, né? Aí eles ficam parados no mesmo lugar. Eles ficam batendo no lugar, atrapalhando. Você como um bate no outro. Mas essa é uma hora que você tem que usar a visão térmica. Essa aí tem que usar mesmo. Não tem como, senão você não vê a galera. Ah, é útil, pô, é útil. É, eu não tava com essa merda, eu fugi. Usa o cigarrinho na cara do maluco, assim. Eu matei eles com a mina, cara, só na mina mesmo. Enchi de mina, eles foram passando pra chegar em mim e explodir. Se pisava, explodia. Mano, eles se desse pra um dar um tiro no outro, assim. É que eles, no início, formam um, tipo, ficam, cercam o Snake, tipo, num quadrado. Aí você se abaixa, um dá tiro no outro, isso é engraçado. Muito louco. E depois, e nessa segunda vez vocês enfrentaram o Vulcan Raven, vocês acharam que foi mais difícil? Aí, pra mim, tipo, foi difícil. E também tem aquele negócio. É o maior labirinto aquilo ali, cara. Você não sei. Eu era muito burro, eu ficava meio perdido às vezes. Cara, eu achava o tanque mais difícil porque eu ia chegar perto pra jogar granada no tanque lá e o tanque me atropelava. Mas no dali é mais complexo porque o ambiente é maior, né? É, você tem que ficar botando C4 nos cantos pra quando ele passar explodir. É, foi assim. Usar o Stinger também. Meu pai matou ele só no C4 também, que eu lembro. Mas eu não tinha paciência, não. Usava só Claymore, né? Nessa usava C4, Claymore, Stinger pra o cara ir logo pro inferno. É que tá legal, você tem várias formas tem várias formas de matar ele ali. Você pode usar Claymore, C4, ou usar a Nikita, ou a Stinger. Usei tudo. Pô, a Nikita, o cara tem que ser bom, hein? A Nikita tem que ser, porque quando a Nikita tá perto do Vulcan Raven, ele se vira, né, e destrói o bicho. Matar mas deve ser muito louco, porque você tem a visão, né? Você tem a câmera. É, ele com aquela Gatling lá, aí se ele tiver, ele sai atirando, e se você estiver longe, ele começa a voar com o turbino de caça. É, ele era o projeto do Grindr do Gears of War. É. É o primeiro, é um Grindr voador. É, mano. É, pode crer, cara, fica metralhando aquilo ali. Cara, foi a primeira coisa que veio na mente, cara. O Vulcan Raven, cara, é o Grindr do Gears of War. Mas eu acho o Boomer mais carismático. Já vou falar aqui, okay? Ele usa bazuca. Rocket Launcher é mais carismático. É, e aí, bom, depois que derrota o Vulcan Raven, né? Ele acaba descobrindo que o Donald Anderson, na realidade, que tava lá na cela, era o Decoy Octopus Decoy disfarçado. O Raven conta pra ele. Outro também que morre e abre a boca, né? É, filho da mãe, mano. Cagueta, o rolê. Os caras não têm honra, não, cara. Os caras não têm honra, não, com a equipe deles. É foda. Ele também fala, se eu não me engano... É ele também que fala que a Naomi não é, sabe, ela não é só uma mulherzinha que te passa informação lá sobre genética. Ele fala assim, fica de olho, abre o olho, ele não fala que cara, foi a Naomi, ele Master só põe a Miller, atrás entre do aspas. Foi o Master Miller, né, que liga pra Miller, ele. É, então, eu lembro que o Vulcan Raven fala que o Snake é um clone. É. Acho que é o Gray Fox, sim. Não, o Vulcan Raven fala, porque ele é meio índio. meio uns macumbeiros, sei lá. Ah, é verdade, ele fala que ele tem meio que o poder de ver o caminho na frente de todas as pessoas. Uh-huh. Do Snake ele não consegue ver porque ele não é da mata, um negócio assim. Ele é um xamã, né? É, então. Xamãzão, meio pajé. Xamã é o médico dos índios, cara, o xamã. Quando o cara tá doente, que eu saiba, os caras levam ele lá pro xamã. Ah, mas o xamã é o curandeiro. Também é o cara que foi toda a parada da religião também. Ah, então, ele é o curandeiro, né, cara? É. Agora, como que ele faz a cura? É se é através de religião, se é através dos matinhos, bem louco. Aí depende da situação. Ele não fala explicitamente que o Snake é um clone, mas dá deixa, sabe? Fala, mas ele que fala da Naomi também? Não, é o Master Miller. Não lembro, não. É o Master Miller que fala. Master Miller, tá. Mas ele fala logo nessa hora aí, logo que acaba o duelo. Logo que acaba o duelo. Ele chega e dá uma ligada pro Snake. Tem razão. O Master Miller é que parece no Peace Walker também, não é? Não. Isso. Tem certeza? Certeza. Tem. Então, o Master Miller, na verdade, é o mestre do Snake durante o Metal Gear e o Metal Gear 2 do MSX, né? Mas ele aparece no Peace Walker... Também lá. Ah, tem razão, né? Que ele tem um nome japonês lá que significa paz em japonês. Também é revelado, né? O verdadeiro propósito do Metal Gear, né? Do Rex. É. Que é. João, você é um especialista aí, cara. Eu não lembro. Eu não lembro essa parte também. Ninguém lembra. Todo mundo já sabia, acho que você tá trolando. É, cara, pra jogar o míssil no. É, então. Não, mas era. O Metal Gear é uma arma capaz, digamos assim. Ele consegue lançar um ataque nuclear, né? É, só então, isso. Então... É, mas isso aí a gente já sabia. Não é um barco, não é um submarino, não é, tipo assim. Não é nada assim, é uma coisa única, né? E, bom, ele coloca a pulga lá atrás da orelha, e aí é quando, na realidade, o Snake acaba sendo enganado, digamos assim, ele é trollado, né? E usam ele pra ativar o Metal Gear. É, porque eles falam lá um negócio que é pra desligar, né? Tem um encontro com o Metal Gear, a hora que ele cruza o corredor, e chega no Metal Gear e dá aquele... Tum. Metal Gear... Ele ativa e aí é só o Liquid, ele vem pilotando o Metal Gear, mas né? Mas pra ativar o Metal Gear tem toda uma novela, né? Não, tem a história dos pau codes lá. É, tem que ficar um pau code gelado, um pau code quente, o outro normal. Não, você tem que levar um pra esquentar, o outro pra esfriar. Isso, então... tem que ir numa área de neve, daí o outro ir lá na fornalha lá. Eu lembro que nessa parte, quando você tem que voltar lá na neve, tem cachorro pra caramba, velho. Aí você tem que usar Eu acho que nem precisa voltar pra neve, cara. Eu acho que você naquela área. É do Vulcan Raven. É do Vulcan Raven, é gelado lá. Ah, é mesmo. Eu viajei. Ali. Quando você falou do propósito, acho que é a hora que o Snake, que o Solid Snake encontra o Liquid e o Ocelot comentando sobre os verdadeiros planos, né? Que sempre ele encontra eles lá e ele fica ele fica escutando eles falando. E o plano. E daí... Ah, pode falar. É que eu ia falar quando que eles dão um tiro na mão do Snake, né? E o Paul Gold voa pro esgoto. É. Né? E daí aquela come. Caça ao rato daí pelas tubos de ventilação lá pra recuperar o Paul Gold, né? E cara, interessante ele enfiava um C4 em cada saída do cano lá, velho. Porra, aí o Paul Gold de olho, também. Não, pô. O Paul Gold é bom. Paul Gold de titânio? Opa! Eu esperava o rato sair e explodiu o C4, pronto. Nossa. Mas aí tá correndo atrás de rato, mano. O Liquid e o Solid, o Liquid e o Ocelot, eles comentam que o plano deles nunca foi soltar uma bomba em Washington. Eles explicam lá o mecanismo do Metal Gear, né? Que ele tem uma. Se não me engano, eles chamam de Railgun, é uma arma nos trilhos. Que ele, por isso que ele tem. Por isso que a bomba nuclear seria indetectável. Porque ela não teria Porque existem duas formas de você detectar uma bomba, né? Os mecanismos de defesa detectar uma bomba. Pode ser através de ondas eletromagnéticas que detectam eletrônico e tal, e por padrões lá militares descobre que é uma bomba, ou pode ser por calor, né? Você vê um troço quente passando na sua cabeça, você sabe que é uma bomba. E railgun não é em trilho, railgun é a denominação de qualquer arma que ela é disparada através de reação elétrica, não pólvora ou explosão. Ah, algo tipo. Tá, eu achei que era trilho. Entendi, ela é um projétil que tem, ele é disparado por energia elétrica, não energia por elétrica. Pólvora. É, ou por interessante. Então, isso que não é detectável, não é a base de porva. Não queima combustível. Isso, não vai queimando combustível. Ele poderia. Aí o Railgun do Metal Gear teria a capacidade de lançar a força lá dela em qualquer lugar do mundo, realmente. É por isso que a bomba atômica seria uma bomba que seria, poderia ser lançada, então, uma tecnologia revolucionária, lançaria a bomba nuclear em qualquer lugar do mundo. Aí o Liquid revela ao Ocelot que o plano nunca foi tacar a bomba em Washington, mas sim em algum país emergente, assim, que tivesse afiliação com os Estados Unidos ou com a Rússia, mas, na verdade, com a Rússia, né, um país que era inimigo dos Estados Unidos ali no universo do jogo, e eles decidiram que ia atacar numa área militar de testes nucleares da China. Então eles iam tacar a bomba atômica lá, aí o governo chinês ia ficar puto, ou que porra é, explodiu uma bomba aqui, eu tô cansado do que é, aí ia direto nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos iam ter que revelar ao mundo sobre a tecnologia deles, e só que quem estaria com o controle de tecnologia seria o Liquid. Então ele ia começar a vender essa tecnologia para quem oferecesse mais. Então assim, ele não queria atacar numa área povoada, porque senão ia ser guerra. Ia ser uma propaganda. Isso, e tudo aquilo ia ser só uma propaganda. Aí ele vai e fala que mudou os planos, agora ele ia querer $1 bilhão junto com o corpo do Liquid, do Big Boss. E é basicamente isso que acontece. Só isso, né? Só tudo isso. E, bom, e aí depois de você ver, isso é uma conversa que você assiste com os dois quando você ainda não inseriu os pau-codes, que eu me lembro. É isso aí. Na sala, isso ocorre na sala onde você vai voltar a inserir os pau-codes. Exatamente. E aí o que acontece? Aí, sem saber, né, o Snake, ele é trollado, como eu já tinha dito, pelo Liquid, e ele ativa o Metal Gear, né? É mais ou menos igual aquele, você tá com seu camarada no ponto de ônibus, né? Aí vem o ônibus vindo, ele levanta a mão, dá o sinal. Quando o ônibus para, você dá dois tapas nas costas dele e fala: "Isso aí, otário, para o ônibus pra mim." Foi exatamente isso daí que o Liquid, assim, digamos assim, fez com o Snake, né? "Isso aí, otário, vira a chave aí do Metal Gear pra mim, que agora eu vou pegar o volante." Exato. E é agora que tudo faz sentido do Donald Anderson ser o Decoy Octopus, né? Que o Decoy Octopus que passou a dica pro Snake pra achar a Palki pra ativar o Metal Gear por eles, que eles não tinham conseguido extrair a senha do Donald Anderson. Tipo, né? O Vulcan Raven falou isso antes pra ele, nem se ligou, né? Tanto faz, o cara era Decoy Octopus, mas isso aí, faz, ele nem ligou os pontos, né, cara? O Snake trampou terceirizado, mano. A primeira terceirização acho que eu vi no mundo dos videogames, né? Até início Metal Gear era inovador, hein? Oi, vai lá, cara. E tem dois telefonemas importantes que o Snake recebe, né? Entre ativar os pau-codes e o tiro que toma lá, que derruba o pau-code. Que é o primeiro, é o Otacon. Ele conta. Ah, não, isso aí é logo depois que ele recupera. Ele tava voltando lá pra ativar lá. É o Otacon revela que um pau-code só, na verdade, aos três. Né? Que ele ativa lá com calor, com temperatura normal ou com temperatura gelada. Que aí você tem que ir numa sala que tá quente ou ficar deitado no chão. Que aí vai mudando a temperatura e a forma do pau-code. E o segundo telefone importante que ele recebe é o da Naomi, né? Que ela tinha sido... O Campbell tinha mandado prender ela, que ela foi descoberto lá que ela não era só uma funcionária da empresa lá do Campbell. Eu nem sei mais pra quem ele trabalha. Fox Around. Aí ela revela que injetou no Snake alguma coisinha. Isso aí, calma aí. Então ela liga pra ele e ela fala: "Ah, então, sou um funcionário do Pentágono e eu tô aqui a serviço do Pentágono e tal. Eu não devo nada pro Kenny. Tô aqui pra lhe fuder." Realmente. E nisso ela também fala que logo no começo, né, ela injeta ela pega uma seringa lá e injeta alguma coisa no Snake. Ela fala que aquilo lá é pra esquentar o corpo dele, pra ele aguentar o inverno lá, todo o frio. Nanomachines. As nanomachines pra ele poder nanomachines, suplementos alimentares. E o plano secreto do Pentágono, que é injetado junto, que é o tal do Fox Dye. Mas tem mais duas ligações importantes aí. Tem uma que o Liquid revela que é o Master Miller, né? E trola de novo o Snake falando: "You like my sunglasses, brother?" É por isso que eu falei que o Master Miller, eu não lembrava dele ter dado aquela dica da Naomi e tal, porque o Master Miller de verdade aparece no Peace Walker, só que o... O Liquid disfarçado. O Liquid disfarçado nesse jogo aí. E ainda tem o contato do Campbell dizendo que eles acharam o corpo do verdadeiro Master Miller morto, né? Uhum. Ah, e aí tem o... tipo assim, o The Oscar Goes To, né? Pela interpretação, né? Liquid Snake. Eu achei que eu tinha o Liquid Snake. Liquid Snake. Mas então, é nessa ligação mesmo que a Naomi fala do Fox Dye, cara. Então a hora é agora. Tá bom, vamos lá. O que, que é o Fox Dye? Senta aí, pega sua pipoca, seu lanchinho, seu refrigerante e vamos começar. É, prepare pra ficar ciência, entediado. Aula de ciências. Então, mundo de Pikmin. Só pra relembrar o que a gente comentou no último episódio, o Donald Anderson e o Kenneth Baker, né, que eram os presidentes da DARPA e da Armstech, eles morreram de um ataque do coração do nada, assim, logo após que encontraram o Snake. E a Naomi, ela revela que ela injetou no Snake, esse tal de Fox Dye, é um vírus que ele é geneticamente modificado para matar alvos específicos. Então você pode programar o vírus para matar só as pessoas que você quiser. Então, ela revela que o vírus foi programado para matar. Não era para matar o dono de Anderson, tanto que ele não morreu. Morreu foi o Decoy Octopus, exatamente, que era um dos ex-membros da Fox Dye. Uhum. Então, o vírus era para matar o Decoy Octopus, matar o Kenneth Baker, esse sim era para morrer mesmo. Matar o Liquid, matar o. Eu não lembro se Sniper Wolf estava no meio, mas devia estar também. Essa morreu de morte matada. Essa morreu de tiro na cara. Todos os ex-membros, né? E o Vulcan Raven também, que não foi necessário. E o Liquid já falei. E você até então, acho que no primeiro jogo inteiro não é revelado, mas o Ocelot não estava na lista. Apesar dele também ser um dos ex-membros da Fox Dye. E o objetivo do vírus, né? Da Fox Round, O Ocelot não tá na lista porque ele tem mutreta com outro cara aí. Isso, né? Sempre. O Ocelot tá sempre 3 passos à frente do pessoal. Ele tem um cargo no gabinete do presidente. É, isso aí. E por que, né, que seria necessário esse Fox Dye? Porque o Pentágono, ele queria que essas pessoas-chave morressem. Aí elas morrendo, a rebelião acabaria, né, de uma forma pacífica, entre aspas. Então o Metal Gear não seria danificado, eles poderiam recuperar o Metal Gear inteiro. E o projeto Genome Soldier, né, que são os soldados modificados geneticamente, não iria ter tantas baixas, né, porque o Snake estava passando por ali e estava matando todo mundo. Então se o Fox Dye entrasse, tivesse efeito mesmo, os soldados sobreviveriam e eles não teriam tantas baixas assim, e o investimento não seria perdido, né? Então o Fox Dye foi só uma questão mercadológica mesmo, que eles queriam matar quem quisesse, só não queria perder todo o dinheiro no processo. E o Fox Dye era pra matar o Snake também, não era? Isso, exatamente. Aí a Naomi, ela revela que ela modificou por conta própria o Fox Dye pra matar o Solid Snake também no processo. Porque ela diz que o Snake matou o irmão dela, né? O irmão entre aspas. E aí ela já revela quem é o irmão dela já, né? Já. Ela revela já que o irmão dela é o ninja misterioso, né? É o Grey Fox. Uhum. E aí ela fala que ela decidiu contar isso tudo pro Snake porque ela viu que o Snake não era uma pessoa, sabe? Ele não foi filho da puta, ele não traiu, não foi nada disso. O Snake até fala que o Grey Fox foi o melhor amigo dele por muito tempo, assim, eles eram os melhores amigos. Zanzibar. Muito antes disso também. Então ela meio que viu que, pô, não era aquilo que ela achava que o Snake era um filho da puta, sem coração, esse cara. Então ela meio que se arrependeu, assim, só que ela não sabia quando que o vírus ia agir, né? Ela não sabia. Então meio que ela dá até a dica pro Snake, assim, viva como se todo dia fosse o último, sabe? Porque eu não sei quanto é que esse negócio vai te matar. Um dia você acerta. Pois é, exatamente. Pra você ver, o Grey Fox adotou também a Naomi, né? Foi numa guerra civil, se não me engano, o Grey Fox matou toda a família da Naomi e acabou adotando ela. Só que nesse momento nem o Snake nem ela tem ideia disso, né? Só vão saber disso um pouco depois. Então, Metal Gear ativado. E o pau come. Pau no gato sem massagem. O pau come. E aí você tem. Mas aí o Otacon te dá o cheat, né, cara? Ele fala assim, ó. Destrói a anteninha ali que o cara vai ter que abrir a boca. Aí você vai tirar ele de dentro da cadeira. É, isso só dá tiro na cabeça nessa primeira parte aí, então. Só ou no radar, no ombro esquerdo dele. Isso. Ombro esquerdo. É que como no Mass Effect, né, os Geths consideram janelas estruturas fracas, né, de um ponto de vista militar, o Metal Gear ele é todo fechado, ele é todo blindado, ele não tem uma abertura, não tem uma janela. Então, quem tá dentro dele controlando só vê o ambiente externo através de uma câmera que fica no ombro do Metal Gear, um radarzinho. Então, o primeiro objetivo do Snake nessa batalha é destruir o radar. É. Aí ele destrói. É complicadíssimo, né? Porque você tem que fazer uma. Ficar alternando entre chefe e a Stinger, né? Uhum. É, você tem que fazer as duas visões. Uma hora você tá de cima, quando você tem a chance de acertar, você tem que mandar a visão com o Stinger. Tem que ser rápido, cara. Tem que ser muito rápido. Se você não cegar o radar, você leva míssil na cabeça direto. E Metal Gear, ele é muito forte mesmo, né, cara? Tudo que foi dito, assim, sobre ele na história do jogo mesmo se confirma ali, porque ele é um inimigo muito ameaçador. E o Kojima, ele até usa mais um recurso cinematográfico aí, né? Que nessa batalha com Metal Gear, a câmera muda de ângulo. Né? Ela é mostrada de um pouco de trás do Solid Snake, mostrando razão. O Metal Gear lá na frente, grandão. Então é meio que aquela parada do fraco contra o forte, sabe? Do Davi contra o Golias. Você pequeno ali, vendo o bicho gigante na sua frente, metendo raio, metendo metralhador em você. E isso dá muito esse sentimento de caralho, eu tô enfrentando uma parada que é muito maior do que eu, sabe? É muito sinistra, é muito casca grossa. Aí depois que destrói o radarzinho, aí chega o Gray Fox lá, né? Eu acho que a barrinha chega no mínimo, assim, aí o Gray Fox aparece pra terminar de destruir pra você. É, ele diz que destruiu, pra falar, eu destruí, mas você deu um monte de míssil antes e todo mundo ignora esse fato. E com a aparição do Gray Fox também ocorre a morte do Gray Fox, né? É, ele morre lá e tal, o Gray Fox se ferra. E tem aquela parte que o Metal Gear tá prendendo o Gray Fox, né, enquanto ele... O Fox fala pro Snake pra atirar nele. Ele que nem barata, mano. É, ele tá se segurando. E daí você fica com a visão da Stinger e o Snake não atira no Liquid porque pode atingir o Gray Fox. Né? É uma bicha. Cara, ele tá esmagando que nem o. Tá esmagando o Gray Fox que nem uma barata, cara, se assim, girando o pé. Não, 3 minutos atrás ele mata a mulher agonizando a sangue frio. Agora a máquina de não sei quantas toneladas esmagando o cara, ele. Ai, não vai pegar. Mas aí já tinha acontecido outras coisas, né? Já tinha ouvido a Naomi falar, então já tinha rolado outras paradas, já tava diferente, né? Ali ele não sabia de tudo que ele sabia naquele momento. Ele muda de personalidade rapidão. Ele tem a revelação que é o Gray Fox, né? O antigo companheiro de batalhas do Snake. É, ele descobre que, putz, camagada, meu. Não mas não vai fazer tiro amigo. Talvez a confirmação, né? Mas desde o primeiro encontro lá que eles duelam, o Snake já tava ligado. Sim, ele falou que era o Gray Fox, mas não tinha visto sem a armadura, né? Daí ali o Gray Fox aparece realmente com a só máscara. Sem a máscara. Sem o nariz de palhaço, que nem diz o homem. Sem o nariz de palhaço. E aí nesse momento também que o Gray Fox, aí sim ele explica tudo, né, sobre a conexão dele com a Naomi, como ele matou os pais dela e se sentiu arrependido e tal. Mas enfim, ele morre. Ele morre, depois que ele é esmagado que nem uma barata, aí vai a segunda parte da batalha, que aí o Liquid abre a boca lá do Metal Gear, ele fica exposto, e aí você tem que enfrentar ele. Aí o macete é dar 2 tiros no joelho, se eu não me engano, e dar 1 tiro na cabeça. Eu não faço isso aí, não. Tem a parte da porrada primeiro, pô. Tem. Não, é depois. É depois, cara. É depois a parte. Ah, mas você tá falando atirar no Metal Gear. É, tá atirando no Metal Gear. Ele tá atirando nele. Não. Tá. Esse aí é o do. É o do Metal Gear que eu tô falando. 2 tiros no joelho. Ocorre a explosão, né? E o Snake apaga, né? É. Aí depois que você derrota o Metal Gear, o Snake apaga. Aí chega, você se encontra, né, em cima do Metal Gear, junto do Liquid, e com o corpo da Meryl, assim, do lado, ou... Ou depende de se você resistir ou não, depende, se você... Se você salvar a Meryl, aí é do Otacon. O Snake tá sem equipamento, sem camisa, sem porcaria nenhuma, e o Liquid chama ele pra porrada. Exatamente. Mas explica todo o projeto do Les Enfants Terribles nessa parte. Nessa hora que o Snake descobre que ele é um clone, na verdade. Brother. Tanto que o ressentimento do Liquid todo é porque, segundo o Liquid, ele ficou com os genes recessivos, né? Que existem lá os genes humanos recessivos. Então, pra criar o clone perfeito, melhores seria genes o Solid. Realidade é que o Liquid era placenta. É isso, ele... É. O Liquid é aquele fantinho, né? Que ele é a placenta. É que tipo, o Snake parece com o Big Boss novo, o Sólidos, que é o outro irmão deles, não é o gasoso, é o Sólidos. E aí o... Não peido, né? É, não peido, é o Sólidos. Aí ele parece com o Big Boss velho. Ele envelheceu um pouco mais rápido e tal, sei lá. E o Liquid, ele parece meio com a mistura, como seria um filho da Big Boss com a Eva, mais ou menos, que é... Mais pra frente a gente explica, né? No outro cast, quem é a Eva. Mais ou menos é isso. Placenta, ele é a placenta. Ele é a placenta, ele é a placenta. É por isso que ele ia ficar todo putinho. Uhum. É. E... aí ele não parece nada com o Big Boys, é só isso, ele cai na porrada. É no braço, né? É no braço, é no na braço, porrada. Né? Na moqueta. E aí... em cima da cabeça do Metal Gear. CQC. CQC. Meu, muito louco, muito louco essa parte. Aí, bom, você ganha dele lá, você derruba ele, né? E aí você junta a Meryl, né? E aí tem que fazer. Cara, eu acho essa parte da fuga muito. Ou a Meryl ou o Otacon, dependendo do quem sobreviveu. Aham. Pô, Liquid morreu, né? Você sabe que morreu. Morreu. Aí quando você tá lá na rodovia, lá no túnel, voltando. É, pegando o carrinho lá, saindo do estacionamento e tal. Calma, na calma, tranquilidade, vambora desse lugar. Aí chega aqui. Aí chega o Liquid. Então, logo depois que você derruba o Liquid lá no mano a mano, né? Que ele cai lá do Metal Gear e tal, você recebe uma ligação do Campbell e ele diz, ó, fudeu, o Pentágono falou que vai bombardear a porra toda e sai daí. Sai daí que o bicho aí vai pegar. Aí tem a boa e velho tempo pra escapar de que todo o Metroid tem, aí o Metal Gear também tem. É, exatamente. Aquele cara que se mete na transmissão é o secretário de defesa, né? É. É, ele fala que vai prender o Campbell, os caralho, né? Uhum. E até estranho, né? Que se o Fox Dye ele foi colocado pra preservar tudo ali, pra não matar o Genome Soldier, pra não destruir o Metal Gear, e o Pentágono do nada decidiu mudar de ideia. Porque deu merda, cara. Deu merda. É isso aí, apertaram o botão vermelho, cara. Aí queima de arquivo mesmo, né? Matar tudo. Teoricamente, como o Metal Gear tava destruído, eles não tinham por que manter, acho, mais a... base inteira. É tipo, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, então morre todo mundo. Tem outra explicação que no final eu conto, assim, por que eles decidiram explodir naquele momento ali. Tudo mas bem. Enfim, aí acontece isso, o Snake pega um jipinho lá com a Meryl ou com o Otacon. Ou com o Otacon, né? O Otacon e a Meryl dirigem, o Snake fica na arma porque o Liquid veio pra dar tiro, veio pra quebrar ele. Não minha morreu. Minha primeira fuga de Warhog foi essa. É. Minha primeira fuga de Warhol. Várias referências, cara. E o Liquid vai dando tiro com uma mão e dirigindo com a outra. Vem um soldadinho também. Uhum. Cara, e é difícil essa parte, cara. Mas é muito. Que parte que não é do jogo, né? Mas é cara, fica aquela câmera atrás assim. Tu fica com a câmera no Snake. Esse cara não morre, cara. Não morre, velho. Putz. Cara na cola, bom. Aí sai de lá, explode tudo, sofre o acidente. É, aí o cara não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Aí ele dá um grito. Ele chega assim uma hora e dá um gritão. É o Snake, né? O Snake e a Meryl embaixo do carro, capotado. Preso, né? Sem poder reagir. É. Isso aí. Ele chega pra dar um tiro no Snake, né? Isso. Cara, com arma e punho. Ia dar o um tiro na cara do Snake pra estragar o velório e ele acaba caindo. Grita, Fox Die! Aí cai no chão e morre. Isso aí, o Fox Die no final acabou matando. Na verdade, o Liquid fala Fox, como se fosse uma pergunta, né? E aí Fox? O Snake die. Aí, cara, é muito troll isso, cara. Isso aí foi foda. É muito, cara, muito foda essa cena, velho. Muito foda essa cena. E. Cara, e ele se ferrou, né? Porque ele era placenta, o Fox Die matou ele primeiro. É, daí depois é revelado, né, que na verdade os recessivos tinham ficado com o Snake. O Snake, né, e o Liquid tinha ganho os melhores genes. Né? É, então, tanto que isso é numa ligação do Ocelot pro presidente dos Estados Unidos. Bem after credits. Bem depois dos créditos. Isso aí, que os créditos são o Snake, o Solid, né, e a Meryl indo embora lá de jet ski. Aí dependendo de que você salvou, aí eles têm uma conversinha lá e eles dão um item especial pro Snake. Aí o Snake revela que o nome dele é David também. É, ele revela que o nome dele é David. Eu sempre achei que quando aparecia aquele negócio, tipo, Solid Snake, David, sei lá o que é o nome do dublador, eu achava que era o nome dele. É, aí eu fui descobrindo no Metal Gear Solid 3 que não era, porque é o mesmo dublador do Big Boss, que é outro nome, o verdadeiro do Big Boss. Meu, muito louco, muito louco. Aí, os créditos mais longos da história dos games. Cara, é uma das músicas mais loucas, cara. É, mas falando do item especial, né? Que a Meryl ela te dá uma bandana vermelhinha, tipo a do Rambo, que serve pra você ficar com munição infinita no New Game Mais. Nem reload faz, nem recarrega a arma. Nem recarrega a arma. E o Otacon te dá aquela stealth camo do ninja, aí você fica invisível e pode ficar brincando com isso. Aí começa. Eita. Aí eles falam que vão embora e tal, começa a ter uma conversinha e toca os créditos com a música lá. Cara, é animal essa música. E tem mais um detalhe, depois que você termina e salva o Otacon, depois de você terminar, de você continuar o jogo, salvar a Meryl, o terceiro jogo, você ganha um terno. Não, você ganha um terno. Ah, é tuxedo, vende James Bond. É. Então, e o ninja do ninja palhaço virou Homem-Aranha. Ele fica com a roupa vermelha e azul, igual a do Homem-Aranha, cara. É. Peter Parker. Isso tem todos os Metal Gear, esse negócio de você começar um novo jogo com os itens melhores e sempre que você termina, você continua com os outros itens do anterior, dá pra você fazendo vários gameplays e ganhando mais itens. Isso é bem bacana, cara. E a caixa de papelão sempre tá lá. É, a caixa de papelão sempre tá lá. É, e a música, e a música do final, toda a música do final de Metal Gear é sempre muito, muito boa. É, a trilha sonora inteira eu acho muito boa. Mas essa o jogo daí... tem um acabamento de som excelente. É. Ah, cara. Sim, mas as músicas do final acho que tem aquele negócio especial, né? Que lá nos créditos sempre. A música do final sempre é muito. É, você é obrigado a ficar ali? Não, meu irmão, você terminou o jogo. Você podia desligar o videogame, pô. É, cara, desligou o videogame. Pô, mas você sabe que vai ter alguma coisa ali depois? Não, cara? Eu não sabia. Cara, que falta que faz o Mega Drive fez pro Homem Mal. É muito trauma. Mas e aí? Aí rola os créditos. E aí tem uma conversinha do Ocelote com o presidente. Que rola nessa conversinha? São três assuntos, na verdade, que são levantados bem rapidinho, assim. O primeiro é esse que a gente já comentou, né? Que o Ocelote fala que o plano deu certo e que o gene recessivo venceu o gene dominante. Ou seja, na verdade, o Solid Snake era o gene recessivo. O segundo papo, que é meio bem rapidinho, ele fala que, também de acordo com o plano, os dados do Metal Gear estão com ele. Que ele tinha tomado do Snake, né, durante a tortura, os dados que o Kenneth Baker tinha dado pro Snake. E a terceira coisa que ele fala, que ele agradece, ele fala: é, senhor presidente, você se provou ser uma pessoa digna de controlar o mundo, senhor sólidos Snake. Senhor sólidos Snake, aí chega, dan, dan, dan. Essas conversinhas do final são sempre assim, termina com uma música, dan, dan, dan. Então, o presidente dos Estados Unidos era o terceiro clone. Terceiro irmão, que não é o Gazoso, infelizmente. Não é. O Gazoso é... É o peito do Big Boss. Foi o peito do Big Boss. É o peito do Big Boss. Nossa, só agora eu entendi a piada. Nossa, cara. Mas, cara, você entendeu ainda nesse cast. Depois, se fosse o Kojima que tivesse roteirizado a piada, só ia entender no final... do cast do Metal Gear 4. É quando deve ver se é o Wiki, né, cara? É, então. Mas, geral, dando uma passada, tipo, essa foi a história do jogo, né? A gente falou aí, cobriu no cast tudo o que rolou no primeiro Metal Gear Solid, né? Falamos dos dois primeiros. E aí, pra fechar aí, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham que esse jogo representou na época? Representa ainda pros videogames? Começando com Homem Mal, nosso especialista em Metal Gear. Pô, cara, olha, esse foi o primeiro e único Metal Gear que eu joguei, fora o Peace Walker. Uhum. E, putz, sei lá, eu curti a viagem na época, mas eu tenho um problema com os Metal Gears, que já que eu não vou participar dos outros casts, eu já vou falar logo agora. Mas você dá certeza, assim, que você não vai participar dos outros casts? Eu tenho certeza, porque eu não tenho nada a adicionar, nada. Uhum. Tanto que acho que, sei lá, eu acho que o outro que eu tentei jogar foi o Metal Gear Solid 4 e, putz, cara, meia hora de jogo eu tirei ele da bandeja e nunca mais joguei de novo. Então, mas, cara, na época eu joguei, curti bastante a viagem, tá? O jogo é bom, o jogo é grande, o jogo é completo, o gameplay é legal, mas qual que era o meu problema? Que depois eu fui, outra série apareceu com não com o mesmo nível de detalhamento, mas me tirou do principal problema. Eu não gosto do jeito que a história é contada em Metal Gear. Em nenhum deles. Eu acho as cutscenes muito longas. Eu acho que você passa muito tempo sem o controle na mão. Eu acho que tem jeitos melhores de você contar a história do que você fazer uma cutscene e pronto. Tanto, sei lá, posso citar N exemplos. Tipo, vai... O Bioshock, você tem os audio diaries que você vai ouvindo a história enquanto você ainda tá jogando. Pega o último Splinter Cell, por exemplo, que é a série que me substituiu o Metal Gear, que você tem cutscenes curtas, mas você tem muita informação, tipo, até nas próprias paredes. Então, entende? Eu gosto que a informação, a história do jogo seja passada durante o gameplay, não com uma cutscene de 10, 15 minutos. E foi isso que me tirou da série de Metal Gear. Metal Gear 1, joguei muito, gostei, mas é uma série que eu abandonei e não tenho saudade, não, cara. Mas sei lá, se alguém quiser fazer um revival de Metal Gear aí, que eu já falei, peguem a versão do PC, a Integral, que tem bastante conteúdo, dá pra perder muito tempo, cara. General Jota. É, pô, pra época foi um jogo assim que realmente revolucionou. Foi porque a gente nunca tinha visto um nível de detalhamento no jogo tão grande assim. Apesar de tá certo que era muito, às vezes é chato ficar vendo cutscene e tal, mas eu gosto do nível de detalhamento que eles botam na série. E foi o que praticamente criou, né, o gameplay stealth. Esse foi o jogo que deu o boom, né, na série. Que deu o boom na franquia. E que deu origem aos outros jogos que também são muito bons. Já. Mais ou menos isso, o jogo é muito bom mesmo. Quem quiser jogar até hoje, acho que dá até. Apesar do gráfico meio feinho. Uhum. Ou pega a versão pra GameCube. É, eu vou emendar o Twin Snakes, né? Eu vou emendar a minha opinião antes do João e do Rio falarem, né? Vou chamar o Rio, já falou que vai ser o último. Mas, cara, não sei, eu vejo assim, Metal Gear é o precursor de duas coisas, na minha opinião. É o precursor dos jogos stealth, né? E é o precursor de jogos com narrativa complexa. Né, e roteiros complexos, assim, eu nunca tinha visto um jogo antes. Eu acho que se hoje a gente tem jogos como BioShock mesmo, Mass Effect, todos esses jogos que investem muito em história, Fallout, sabe, eu acho que todos beberam na fonte, assim. A gente teve vários déjà vus, assim, em outros jogos, que são coisas que, pelo menos pra mim, eu que joguei Metal Gear na época, é impossível, cara. Quando eu vi falar de terapia genética, essas coisas no BioShock, veio Metal Gear na cabeça. Quando a gente tava conversando de Mass Effect, né, sobre você não ser só aquilo que é o seu DNA, você ser aquela experiência que você vive, veio Metal Gear. Então, pra mim, assim, eu coloco aquele Metal Gear, na minha opinião, no mesmo nível de Zelda, Metroid e Mario, assim. São jogos, assim, que serviram de fundamento para que moldaram a indústria da forma como ela é hoje, né? Então, eu nunca tinha visto um jogo que alguém investisse tanto na história. E também outra coisa que eu achei que foi muito bacana daquela geração, assim, eu acho que na geração do PlayStation 1, jogos como o primeiro Resident Evil, Metal Gear, eles são jogos que começaram a quebrar um pouco aquele estigma de jogar videogame. O videogame começou a perder a cara de brinquedo. Só. Não que adultos não jogavam Super Nintendo e Mega Drive, mas eu acho que com esses jogos de história complexa, sabe, mais elaborada, os jogos começaram a quebrar esse estigma. Foi lá, pra mim foi essa época, foi a geração que mudou, né, que trouxe a gente onde a gente tá aqui hoje, nesse quesito, né, nesse quesito. Então acho que se a gente tem jogos que o pessoal investe no roteirista, que vale a pena um cara fazer história, é porque existiu o Metal Gear Solid, cara. Acho que pra mim é o jogo que começou tudo isso daí. Não sei se teve outro que investiu tanto antes dele, né, mas João, vamos lá, que você acha? Como é que foi pra você na época ver isso aí? Qual o resumo que você faz? Então, é interessante essa pergunta pra mim, porque eu não joguei ele na época, né? Eu vou jogar ele em 2008, 2009, bem depois do lançamento. Mas eu consigo ver a importância dele em vários aspectos. Por exemplo, que eu até comentei na última semana após a gravação, que o Metal Gear, ele abriu uma porta assim que até então ninguém tinha tentado, sabe? Porque se a gente for considerar que o Metal Gear saiu pro PlayStation, o PlayStation foi a primeira geração de videogames que usando CD, né, a geração do PlayStation ali com o Sega CD antes, um pouquinho, mas foi a primeira geração que veio com o CD. E o CD, ele mudou toda a forma de se fazer videogame. Uhum. Né? O CD, você teve o Metal Gear, ele também tem isso. Com o CD, você teve ele trouxe as trilhas orquestradas. Você tinha a possibilidade de fazer uma trilha que era muito mais cinematográfica, era uma trilha muito mais bonita, muito mais com muito mais trabalhos, muito mais arranjos. Você teve outro aspecto, assim, que o Metal Gear, na minha opinião, ele salta de todos os jogos daquela época que eu joguei, que foi a parte de dublagem. A dublagem do Metal Gear Solid, na minha opinião, é animal. É muito melhor do que, sei lá, da época, assim, eu não vi dublagem melhor. Recentemente eu tô jogando o Half-Life, e a dublagem do Half-Life é um lixo, se você colocar lado a lado. A gente tem exemplos de Symphony of the Night, que também tem uma dublagem terrível. Resident Evil. Também. Não, Resident Evil, os caras até tiram sarro até hoje. Pois é, e é daquela geração ali. Zoada que é. E é daquela geração ali. Então o trabalho de dublagem na série Metal Gear é algo de saltar os olhos. Aí é só complementar o que você já falou, a importância de trazer um conteúdo maduro. A experiência de jogar videogame foi algo que Metal Gear também trouxe. É claro que ele também tem os alívios cômicos, ele também tem as suas exagerações, que a gente chama de japonesices, né? E eu não tiro o mérito do jogo, por isso tem. Eu, claro que eu entendo quem não goste, né? Eu não vou discutir gosto aqui, porque é retardado fazer isso. Mas Metal Gear sem as cutscenes, sem os alívios cômicos, sem os exageros, ele vira Splinter Cell. E eu não quero Splinter Cell. Se eu jogo Metal Gear, eu quero aquilo ali, entendeu? Eu quero aquela experiência. Uhum. E é claro que eu não desmereço quem não gosta, quem prefere outro gênero, outro jogo, mas eu adoro tudo isso, sabe? Todo esse conjunto que é Metal Gear, assim, toda essa loucura. Somos dois, cara. Eu também concordo nisso aí, tá? É bom jogar o Splinter Cell e o Metal Gear, porque Metal Gear tem umas coisas que você não encontra em outro jogo. Tem público pra todo mundo, sabe? Essa comparação não faz sentido, assim. É a comparação que vocês fizeram, né? Antes que alguém venha falar que eu comparei os dois. Não foi você, não, cara. Que tem gente que vocês colocaram. Tem gente que compara mesmo aí na internet, não foi você, não. É, então, eu, cara, minha. Voltando, aproveitando, já passar a bola caiu no meu colo. Eu sei lá, não acho ruim, só acho que poderia ser contado de uma forma diferente. Não através de 10, 15 minutos que eu te sinto, porque eu fico chateado de ficar controle na mão ali 10, 15 minutos, olhando pra tela. Mas igual você falou, gosto é gosto, mas. Uhum. isso é o que me impediu de continuar na série. Isso é algo que mantém muita gente na série, sabe? É isso mesmo. É um bom caso. Tem público pra tudo. Tem público pra tudo. Ainda bem que o mercado é grande. É. Exato. Não, e pra aquela época, né, você vê, ele vendeu, acho que o primeiro Metal Gear vendeu 6 milhões de cópias. O tamanho que o mercado era na época, o tamanho que o mercado é hoje, cara, 6 milhões de cópias é um negócio muito coisa absurdo. Pra caramba. É muito naquela época só tinha o PlayStation, praticamente. Uhum. Não, tinha o Nintendo 64, né, cara, mas mesmo assim, tipo assim... Mas o PlayStation, ele alcançou... O PlayStation foi o primeiro console a quebrar o recorde do Nintendinho. É. Ele quebrou o recorde do Nintendinho, cara. Ele virou o recorde, o console mais vendido. Ele expandiu o mercado. Reparar nos rumos que o mercado estão tomando hoje, que os caras estão tirando dinheiro de você, de coisas que estão no disco já que você comprou, vender tanto isso pra época é realmente bastante considerável. É uma venda de séries como, eu acho que Halo 3 vendeu 10 milhões. Então, se você comparar o tamanho do mercado hoje com o tamanho do mercado... Comparar a PlayStation ou comparar o Play 1 com o número de vendas do Nintendinho é a mesma coisa que a gente comparar um preço que vendeu um console e o que vai vender daqui a 10 anos, pô. É. Tipo, mas vendeu muito, cara, pro mercado. Eu sei, mas o público aumenta. Cara, ninguém, o público sim, aumenta, nasce mais gente, aumenta. Cresce mais gente. Ele fez esse público. Ele fez, tem razão. Mas ele fez aumentar em videogame. Na verdade, eu acho que eu não participei do cast do PlayStation, mas eu acho que o sucesso que deve ao PlayStation é a familiarização da tecnologia, não é nem o videogame em si. É igual hoje, muita gente tem um videogame, mas tipo, uma pessoa joga e cinco assiste filme. Eu acho que, sei lá, você ter ali a tecnologia entrando nas casas da pessoa que facilitou pra ela aceitar um videogame como um aparelho eletrodoméstico ao invés de só um brinquedo. Mas eu acho que essa geração e esses jogos da época ajudaram a fazer isso. Não, concordo, mas... Muito mesmo. É. Mas pra fechar, né, que a gente já tá virando outro cast, né? Ryu, vamos lá, você queria ser o último. Ele não quer falar nada, não. Não, eu só pedi pra ficar por último, porque vou ter aquele momento pascual aqui com o Zelda. Aham. Né? Vamos lá. Ixi, daqui a pouco eu volto. Pega a pipoca aí. Não vou me prolongar muito, assim. Só quero dizer com essa citação, assim, que, por exemplo, que nem pro Pascoal, o Zelda tem o significado pra ele, né? Pro Hyde talvez seja o Sonic. Pra mim é Metal Gear. Hoje, o que me mantém jogando videogame ainda, o que me deixou mais fissurado, é o Metal Gear. É, sem dúvida, assim, eu tenho as minhas franquias, 4, 5 franquias que eu gosto muito, como Resident Evil, ou Silent Hill, ou o próprio Castlevania, mas Metal Gear é, assim, a primeira disparada, sabe? Porque eu lembro, quando eu joguei a primeira vez, que eu falei no cast anterior, eu joguei um pouco e não tinha entendido, mas depois como que era o jogo, né? Como que era a mecânica do jogo. E depois de jogar novamente e se atentando aos detalhes e a história me prendia, esse jogo caiu, assim, pra mim como... Pra mim é o jogo perfeito, assim, por mais que ele tenha os seus defeitos, lógico que tem, mas é o tipo de jogo que pra mim cai como uma luva, com uma história complexa, bem contada, com uma jogabilidade boa, com personagens extremamente carismáticos, trilha sonora extremamente bem feita, climatizada. Você tem aquela música bem ambientada na hora da ação, na hora dos momentos mais tristes, assim, vamos dizer, do jogo, né, nos créditos, enfim. Até hoje eu jogo Metal Gear assim pra ver, pra rever qualquer um dos Metal Gears da franquia, né? É pra rever os personagens, o que que leva cada um a ser do jeito que é, porque você se interage com os personagens, tanto os bons quanto os maus, né? E você fica rejogando. Eu, pelo menos assim, jogo pra acompanhar, pra descobrir o que tem mais dentro do jogo, que eu posso ter esquecido, ter passado numa falha, numa conversa de um codec, ou simplesmente pra revistar, aquela porta eu não abri aquela vez, o que será que tem ali, como é que ela abre, ou aquele cantinho que eu nunca fui lá, essa outra parte do mapa faz o quê, isso aí tem, vamos testar pra fazer o quê. Então ele tem uma certa rejogabilidade muito boa, assim, é pra você ficar vasculhando assim o jogo em termos de, para descobrir coisinhas, né? Além de você estar só passando pela trilha, pela principal, pela história principal. Então eu não sei, assim, eu gosto bastante desse momento de cinema que ele apresenta no jogo. Os personagens são muito bons e eu digo assim, o que me satisfaz hoje de jogar videogame assim é jogar o Metal Gear. Que show, cara. Não, eu entendo. Pra mim, eu acho que de todos os universos criados no videogame, é o mais complexo de todos. Concordo. Você consegue abranger mais coisas. Porque tem, tipo assim, você vai ver jogos de guerra que falam muito de guerra, né? Vocês vão ver jogos de... Na realidade, jogos de filosofia, que falam um pouco de filosofia, as coisas. Mas Metal Gear tem tudo, cara. É isso que eu falo. Eu falo que é um jogo com alma, cara. Ele fala de... No cast anterior, né? É um assunto banal, é guerra. É. Poderia ser um personagem, um Rambo, matando todo mundo, mas na verdade não. Ele tem... Todos os jogos têm uma história profunda e bastante fascinante, né? E eles têm sempre um significado por trás de cada jogo. Por exemplo, esse Metal Gear que a gente falou, tem uma longa conversa da Naomi no codec final, na conversa final lá dos créditos, em que ela explica tudo. O Snake tá... Snake, você tem que viver, você tem que aproveitar a vida e tal. Ele tava pensando nas consequências dos atos daquela aventura, e ela fala, não, tem toda aquela enjoy your life, né? Ela ficava repetindo e tal, né? Mas toda aquela característica, independente dele ser um clone ou não ser, ou por que o Fox Dino tinha matado ele, ela falou, aproveite sua vida. Tem aquele significado, assim como os outros têm também, os outros Metal Gears. Não, e como o Homem-Mal, você vê, mesmo o Homem-Mal não sendo tão fã do universo, essas coisas, você vê que encontra coisas pra ele. Ele explicando a tecnologia, eu achei engraçado ao momento que ele explicou a tecnologia de como funciona uma Railgun, e o jogo explica isso. Uhum. Né, pra você que eu tô falando, ele leva tão a fundo tudo que ele se compromete a colocar ali. Ele é um jogo que não é raso em nada. É por isso que você vê um pouquinho dele, como você mesmo disse, Lua, que você vê um pouquinho dele em cada jogo, porque o Metal Gear tem, explicando dentro da guerra, ele explica o soldado, ele explica a filosofia, ele explica a política, ele explica a tecnologia, ele explica tudo ali. Tudo, cara, tudo, as motivações, mas acho que é isso que faz o jogo ser o que ele é, isso que faz eu admirar essa série. Uhum. E eu vou falar, não é o jogo que eu mais gosto de jogar. Se eu falar que é o jogo que eu mais gosto de jogar, eu tô mentindo, mas eu acho que é o universo mais complexo criado dentro de um videogame que a gente já teve contato, assim. E é isso, galera. A gente quer saber o que vocês acham, né? Anos e anos depois, continua ecoando aqui nos nossos corações Metal Gear. E esse foi o nosso cast sobre esse grande jogo aí que ajudou a moldar a indústria como ela tá agora. A gente espera que vocês falem. Tem gente pedindo aí. A gente vai fazer um cast de Splinter Cell. Ah, é. A gente tem que fazer um cast de Splinter Cell. Impossível, né? Impossível, né? Vai ter Splinter Cell também, muito bom. Só pra deixar um adendo aí, tá? No site tem o review do Metal Gear Solid 4, pra quem quiser pegar um pouquinho da história, tem uma recapitulação de toda a história antes do review do Metal Gear Solid 4. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais lá, é só dar uma conferida no site. Não, a conferida o que vale pode a colocar pena. O link aí também. Ah, é. E é show de bola. Pra quem gosta de história, cara, Metal Gear é o jogo. É. Beleza? Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até o nosso próximo OrionCast.